Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marcão. Tudo bem? Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. Olha, para nossa felicidade e alegria, os ídolos da nossa juventude estão na linha. Maravilha, maravilha mesmo. É uma honra. Uma olha, honra e um privilégio tê-lo conosco. Pois é uma honra mesmo, gente. Quem estiver nos ouvindo vai ficar feliz, já não sabe pelas vezes que a gente já falou no programa de rádio e também chamadas que foram feitas na internet e tudo mais. De qualquer forma, o entrevistado de hoje é o baixista Liebert Ferreira. Ele é um dos fundadores do grupo The Fevers, um dos grupos mais populares da história da música brasileira. Certamente não dá para separar a diversão brasileira num baile dançando. A pessoa dançando no Brasil nos últimos 50 anos certamente ouviu falar deles, se sacudiu ao som deles. O background deles é tão extenso que eu vou tentar aqui resumir, mas tem muita coisa, mas vamos ver. Então, mais de 50 lançamentos entre vinis, fitas cassete, CDs, DVDs de shows, algo como 14 milhões de cópias vendidas, 29 discos de ouro, 5 de platina, 3 de platina duplo, 1 de diamante, 1 disco de platina em Portugal, prêmio Chato como melhor grupo, prêmio Destaque Popular da Rádio Difusão, prêmios Petrobras de melhor show em 2005, 2006 e 2008. Em 66, eles apareceram no filme Na Onda do Iê Iê Iê, que foi a estreia do Dedé Santana e do Renato Aragão, como a dupla de humor. Também até contava com o cantor Silvio César. Ganharam um prêmio internacional da comunidade portuguesa no Canadá em 2009. E em 2010, o grupo foi grande homenageado na Festa Nacional da Música, em Canela, no Rio Grande do Sul. E em 2013, foram agraciados pelo prêmio Rio Show Petrobras. Gente, é muita coisa mesmo. Sem contar que eles acompanharam, né, gente, muitas vezes até sem crédito, nos anos 60, por exemplo, acompanharam, foram a banda de apoio para gente como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Wilson Simonal, mas assim, Trio Esperança, Golden Boys, Eduardo Araújo, então, quer dizer, assim, Jorge Ben, então, sei lá, eu não sei nem como começar, mas vou tentar. Lieber, tudo bem? Ô Marco, tudo bem, Marcão? Tudo bom? Prazer, satisfação estar falando com vocês aí e muita emoção. Você falou tanta coisa aqui que eu estou me lembrando, né? Porque eu fundei o grupo lá atrás, né? 1965. Uh-huh. Então aí quando você vem contando para os seus ouvintes, eu vim relembrando. E a memória veio a toda, né? Eu me lembrei de tudo. Sim, é que infelizmente a gente só tem meia hora, né? Porque daria para fazer um programa de meia hora não. Só narrando. Só narrando, ainda de forma bem resumida, a carreira de vocês. Antes de mais nada, muito obrigado, é uma honra falar contigo, tá, querido? E para mim também, para o grupo todo, assim, é um prazer, satisfação poder contar a nossa história, né? Porque 52 anos passou tão rápido que eu estou aqui ainda, eu tô querendo chegar, bater o recorde, vamos ver. É verdade, eu não quero te deixar deprimido, mas já paraste para pensar que pessoas que de repente têm filhos com 15 anos de idade, já vai ter gente que vai estar já o bisneto escutando vocês? Olha, pelo menos eu já vi. O bisneto vai ser, sei lá, não tava pensando, imagina só. Imagina só, uma adolescente em 65 ouvindo vocês, daqui a pouco tem filho com 15, a filha tem filho. Na boa, acho que já dá pra um bisneto dos, sei lá, seus 5 anos tá escutando vocês. Ô, Marcão, eu não vou conseguir ficar em paz. Liebert, tudo bem? É João Alckmin, como vai? Oi, tudo bem? Maior prazer falar com você. Igualmente. Contar a nossa história, então fico mais feliz ainda. Cara, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Eu não sei se naquela época, que era uma época meio brava, os anos 80 por aí, eu ouvi uma versão de What Does It Take de Johnny Walker in the All Star. Foi com vocês? Olha, dos anos 80. Não, acho que não, antes, nos anos 70. Ah, nos anos 70. Eu preciso lá pro 76, eu te mandei essa pergunta por escrito, mas imagino que tu não tenhas visto. Não era... chegou no e-mail, eu teria que ver. Não era... Mas quem cantava o original? Johnny Walker and the All Stars. Olha, rapaz, eu vou ter que dar... Porque, cara, você vai ter que achar, porque eu vou dizer uma coisa pra você. É, desde que eu ouvi essa música, eu a ouvi uma vez num compacto, nunca mais achei e ando desesperado atrás dela. E como a nossa rádio só toca flashback e tocamos muito vocês aqui, assim como Rádio Táxi e outras rádios, eu quero isso porque isso pra mim é raridade. Eu posso até ver, porque também os filmes na época, como a gente eu trabalhava no Odeon como produtor, nós fizemos vários discos, Década Explosiva, sendo que o Luiz cantava em inglês, uhum. E nós tínhamos assim várias gravações, desde os anos 60, passando para os 70, 80, então tinha muita coisa. Eu vou procurar ver direitinho e te dou uma resposta. Não, lembra que eu coloquei aqui, só um resumo assim, vocês têm versão, olha só, tem muito mais coisa, mas assim, tem versão desde Eric Carmen, tem versão de Captain Ethaniel, tem versão, você tem versão do Herman's Hermits, que né? Tem versão da Juice Newton, que era, me lembro, era a canção, era Queen of Hearts, a canção de vocês, é jogo de cartas. Ô Marco Antônio, eu acho que se você me permitir, eu gostaria de mostrar um pedacinho pra ele, pra ver se desperta, é de 69 essa música, abre lá, Fufunha. Essa era a música. Ah, essa era a música. Não, uma coisa assim que me leva, eu vou ter que pesquisar, porque é o seguinte, o sax lembra o Miguel, né? O sax do Miguel. Não, tem assim, a cara de vocês. Tem. Se vocês não gravaram, olha, falando sério, né? Até pode ficar uma ideiazinha, porque eu acho que é a cara de vocês. Não, com certeza, não. E você colocou aqui... Eu me lembrei do Miguel Popsky, que era... Popsky, exatamente, que virou executivo de gravadora, que trabalhou com você. Chegou a ser diretor artístico da Sony, da BMG. Isso. Olha, mas interessante, eu já sei qual é a música, eu vou fazer uma pesquisa direitinho. Pelo amor de Deus. Do Lieber, assim, ó, você também tem versões de Police, tem versão do ABBA. Pro pessoal que vê mais vocês como uma banda pop, de rock, eu me lembro até de uma canção de vocês, acho que é lá, vocês eram lá pro 85, só que é original de vocês, que é Rabo de Foguete, que é uma marchinha de carnaval com frevo. Não, e tem uma participação, acho que nessa música é a participação de Robertinho do Recife. É mesmo? É de 81. Quer dizer, ou seja... Esse não é 81 quando o Sullivan, quando o Michael Sullivan entrou pro grupo. E tem a participação, porque o Robertinho de Recife é especialista, né? Sim. Aí nós convidamos para participar dessa faixa. Olha, quero informar vocês que quem está mandando um grande abraço e diz que nunca deixou de ouvir nenhuma música dos Fevers é um querido amigo meu, investigador de polícia em São Paulo, Giba Capa. Está elogiando vocês e o grupo aqui, viu? Ah, manda um grande abração para ele e tomara que a gente possa se ver quando estiver por aí. Quando você vier para São Paulo, nos avisa que nós fazemos toda a divulgação e vamos lá, cara. Com certeza, vai ser o maior prazer, porque é para nós assim um orgulho. Por exemplo, o Fibers completou esse ano, em janeiro, 52 anos, e nós nunca paramos. Claro, houve modificações. Inacreditável. Houve modificações, que é normal, mas a essência do grupo, toda a história, a gente vem tocando nesses 52 anos. Não, olha só, então falando também, só para finalizar assim, tem versão até da Olivia Newton-John, tem versão do Kiss até, mas vamos agora começar no começo mesmo. Vocês se conheceram num colégio no bairro da Piedade, né? Seria onde é hoje a Gama Filho, né? É, no Gama Filho, porque quem estudava lá era eu e o Pedrinho. O Pedrinho, que era o guitarrista, inclusive ele faleceu, né? Já tem uns 6 anos, ele faleceu. Ele e nós estudamos junto no Colégio Piedade e jogávamos bola no River da Piedade. E quem começou também na Piedade, nesse bairro, foi o Renato Sousbucaps. Ah, tá. Que também só que eles começaram 2 anos antes dos filmes. 2 anos antes. É que é interessante citar isso, porque é o seguinte, se fala muito que vocês começaram no programa Jovem Guarda, né? Mas, na verdade, vocês começaram um pouco antes, foi no Hoje é Dia de Rock. Não foi? Do Jair de Taumaturgo, não foi? Aquele radialista regresso da Rádio Marink Veiga. Bom, você sabe tudo, exatamente. Tinha um programa na Rádio Marink Veiga antes dela ser caçada, né? Isso naquela época começou aquela confusão toda no Brasil, em 1964, que a gente estava começando por ali. Mas então, a gente fazia esse programa, era dia de sábado, meio-dia, uma hora, e no domingo... Era o programa que na parte da tarde no Rio de Janeiro, na TV Rio, era Hoje é Dia de Rock. Hoje é Dia de Rock, era do Canal 13, eu acho que era, Canal 13. E lá começaram junto conosco Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlé, Godemboy, Renato Sibrucap, Nelly Lilian, todo mundo passou por esse programa. Não, porque o Jair de Taumaturgo, acho que foi ele até que deu o nome pro grupo Renato Sibrucap. Exato. E outra coisa, e nós tínhamos um outro nomezinho. Quer dizer, o Fibas começou em 65, mas em 64, aquela coisa do colégio, de fazer um país pequenininho, e nós usávamos um nome, porque tinha que, para fazer sucesso no Brasil, tentar começar algum grupo, tinha que usar nome em inglês. Claro. Aí nós usamos, sabe qual? Sim. Fenders. Fenders, era em homenagem à guitarra, imagino, né? É, o que a gente quis homenagear, mas chegou uma hora e não pôde usar. Ah, foram ameaçados de processo? É, porque não pode ir na marca da guitarra e tal. Aí o que aconteceu? Aí eu ouvindo uma música do Elvis, Fever. Sim, Fever, 1960. Né? 1960. Aí, como tinha que botar o nome em inglês? Com a letra F, aí a gente ouviu, o nome era Fever, eu falei, vamos botar isso aqui. Aí adaptamos. Certo, aí colocamos Fever, aí botamos um F no final. E pegou mesmo. Não, foi a sorte nossa. É autodidata ou não? O nome aí cresceu. Sim, e é autodidata? Como é que foi teu começo como músico? Assim, eu posso deduzir que era para que o interesse originalmente para tocar em uma banda... a gente aqui é super aberto, a gente fala o que a gente quer aqui na rádio. Foi mais ou menos para comer gente? Não, mas naquela época não tinha essas coisas não. Naquela época, para fazer o que você está falando aí, levava uns 6 meses. Ah, tá. Não, tudo bem, mas... É tudo devagarinho. como é que foi o teu começo como músico? Ah, como músico, quer dizer, o conjunto começou, eu tava com 17, 16, mas antes, porque lá em casa é o seguinte, lá em casa minha mãe tocava piano, e ela falou, no caso do meu caso, e nós éramos 4 irmãos, e minha mãe falou, olha... Como ela tocava piano, ela obrigou assim, que vinha a professora em casa para ensinar. Aí nós começamos, comecei no acordeon. Aí o que aconteceu? Todos os meus irmãos, mesmo que não seguisse a carreira de música, quer dizer, ia ter que aprender. O que aconteceu? Eu ia ser engenheiro, mas acabei influenciado pela música. E meus irmãos, todos eram de outra área. É, aí foram para a academia militar e acabou. Mas todos eles tocam um instrumento. Porque a minha mãe sempre dizia que quando você aprende a música, as artes em geral, você passa a ser uma pessoa tem outra visão do mundo, né? Então eu acho que ela me ensinou isso tudo. Que legal. Os teus irmãos serviram Agulhas Negras? Meus irmãos fizeram Agulhas Negras. Ah, mas meu pai também, nossa. Depois a gente até fala em off, porque, daqui a pouco até meu pai estudou com eles. Marco Antônio, você... Com certeza, a gente pode ver isso, porque isso. Meus irmãos, eles fizeram academia, aí depois cada um é general da reserva e outro é coronel. E eu sou músico, e eu sou mais velho. Você tá certo. E você sabia, Marco Antônio, que os Fivers gravaram uma das músicas pelas quais eu tenho também paixão, Barbarella? Sim. Barbarella. Sim. Essa música é fantástica. Fantástica. E essa a gente toca no show até hoje. Faz muito bem, porque eu acho essa música fantástica. Barbarella, é sensacional. Vocês são fantásticos. E querido, me diga uma coisa, Lieber. Me fala assim, qual é, claro, é estranho que eu vou pedir um segredo, né? Mas se fosse segredo, não iria revelar. Mas assim, o que eu acho, que eu acho super curioso em vocês é o seguinte, que muita gente, quando se vê anos depois se apresentando, tem um lance meio burocrático na apresentação. Ou seja, né, eles ainda mais quando está cantando também, quando grande parte do show tem a ver com os hits clássicos, né? Então, como é que vocês fazem para manter essa, no bom sentido, por favor, essa frescura? Mas de qual? Eu não entendi qual. Não, eu quis dizer assim, como é que vocês fazem para manter essa frescura, assim, no bom sentido? Dizer frescor. Isso, frescor, exatamente. Ou seja, como é que você fala para não ficar algo burocrático, assim, se apresentando? Ou seja, dá para sentir uma alegria total vindo do palco. Dá. Né? Como é que é isso? Sabe o que acontece? Você vê, 52 anos, para mim, olha, isso eu tiro por mim e pelos outros que a gente sempre conversa. Toda vez que a gente entra no palco, é diferente, porque cada lugar é um lugar, o público é diferente. E o que acontece? Dá sempre uma emoção, porque a nossa maior alegria é quando a gente toca nossas músicas, porque o show dos filmes é o seguinte, nós gravamos músicas novas e tal, mas o pessoal quer ouvir os grandes sucessos, não é? Claro. E quantas gerações? 5 gerações passaram, mas sabe o que acontece? Quando a gente vê que várias gerações cantam o Mar de Rosas, Ana José, Nathalie, com tanta vontade, que arrepia e motiva. Isso renova. Isso aí é que é o barato do negócio, é você chegar no lugar, entrar, tocar o show e o pessoal terminar o show e o cara tocando a vida de cada um. Cada um tem uma música que marcou na vida, né? Então, isso é que nos motiva a ficar nesse tempo assim e tocar mesmo com maior emoção, né? Se não fosse, se não tivesses virado músico, o que tu teria feito? Não, com certeza, eu vou contar uma história, porque eu terminei o científico 17 anos para 18, que eu sou de janeiro, né? Sou de janeiro, então concluí. Fiz o vestibular, passei para engenharia. Aí quando eu passei para engenharia, aconteceu que o Roberto Carlos, em São Paulo, nos chamou com o Vanderlei e o Erasmo, porque nós trabalhávamos em disco com eles. Acompanhando. E Vanderlei, Erasmo e Roberto. Então eles nos chamaram para a Jovem Guarda. Aí que eu descobri que agora sim, agora nós vamos. Aí eu larguei, ia para a engenharia, até hoje não voltei. Acabei virando músico. Tá. E a tua família, apesar da tua mãe ter pressionado para aprender um instrumento, para expandir teus horizontes, no momento que falaste para tua família que não, mas isso eu quero seguir profissionalmente, não vai ser um hobby, como é que foi? Foi aquele rebu, aquele escândalo que a gente ouve tanto falar em outras situações? Não, pelo contrário, tanto meu pai como minha mãe, eles chegaram, é isso que você quer? Então vá e aproveite, porque minha mãe foi a maior incentivadora. Talvez se ela não tivesse insistido na música, eu nem ligava muito. Eu gostava lá de Bossa Nova lá atrás, gostava de umas coisas. Mas aí quando veio os Beatles e eu ouvi no cinema o Rei do Iê, aí parou tudo. Então minha mãe, quando falou assim, olha, você quer ser da música, então vá e faça direito. Aí acabou. Aí, há 52 anos aconteceu isso. Uau. E como é que vocês fazem, assim, no caso da seleção de músicas, não só as que já existem, mas, no caso, as que vocês, no caso, que são de vocês mesmo? Como é que é o processo de seleção, assim? Me fala um pouquinho desse processo criativo, assim. Não, o processo criativo é o seguinte, claro, naquela época, vamos relembrar um pouco, naquela época, as músicas, nós tínhamos muita ligação com o Big Boy, não sei se você lembra. Sim, o radialista, DJ. O radialista, aquele rádio mundial, Tinha de Glicerina, esse pessoal que conseguia as músicas que trazia. Tinham dois amigos que eram comissário de bordo, que traziam músicas lá de fora. Porque naquela época era difícil, né? Ou chegava atrasado ou nem chegava, né? Não, veio me ajudar, Nathalie, Mar de Rosas, tudo veio e nós conseguimos lançar antes, né? E depois a questão da música original, claro, a gente tinha amigos compositores, as coisas todas, e a gente fazia uma seleção. E era democraticamente, a gente escolhia a música, que era uma coisa simples, porque a gente sentia, cada um de nós, assim, na hora de ouvir uma música, a gente sabia que ela tinha chance, né? Isso, por quê? Porque os filmes, antes de começar a estourar em disco, a gente já fazia muito baile. A gente começou a fazer baile no Rio de Janeiro. Então a gente sentia qual era o caminho do que o pessoal gostava. Então isso ajudou muito o nosso período antes de começar a gravar disco. Sim, sim. Eu até coloquei em chamadas aqui na internet e tudo mais que vocês são os eternos reis do baile, né? Ou seja, aquele encanto de um grupo que está ali para literalmente para assim, para conquistar a plateia ainda continua. Né? Então, quer dizer, eu acho que é isso que ajuda muito nessa viagem no tempo, né? Porque mesmo se a pessoa estiver ali no palco assistindo vocês, mas não conhecer daqui a pouco, não for da época de tal canção, ela é quase como ela tem uma nostalgia, assim, só pelo clima, a atmosfera de vocês no palco. Ah, com certeza. E outra coisa que era importante também no baile que não deu experiência, quando a gente queria gravar uma música, quer dizer, a gente vai preparar um disco leva um tempo. Então tem o período do baile. O baile foi uma escola, eu acho que é a escola para todo mundo, né? O baile, tocar no bar, fazer tudo isso. Então a gente jogava, mesmo antes de gravar, a gente jogava a música e fazia o teste. Ah, claro. Isso aí era muito importante, porque aí você tinha noção do que estava acontecendo, né? Aí a gente perguntava, brincava com o público, olha, nós estamos preparando o nosso disco, tem uma música aqui inédita que a gente vai mostrar para vocês. O que vocês acham? A gente criava sempre uma situação para ter noção exata como a música acontecia, né? Entendi. E pode, assim, para a gente manter, como é que pode dizer assim, a gente continuar, para a gente ser um pouco discretos aqui, assim, fica conta, por favor, por favor, conta alguma anedota, assim, de bastidores, tá? Mas eu queria primeiro, se não fosse abuso, conta dos anos 60, tá? E conta uma mais atual, assim, uma anedota. Pode chamar de Joaquim a pessoa, se for contigo pode usar o pronome ele, né? Pode usar, não tem problema. Conta, assim, alguma anedota de repente as pessoas não saberiam. Hã? Pra contar uma anedota, assim... Alguma coisa que aconteceu nos bastidores, assim, mas não precisa citar o nome. Eu acho que é interessante. Em outras palavras, aquele tipo de episódio que seria legal a gente ler numa biografia de vocês. Por sinal, eu acho que já está mais que na hora de ser escrito um livro sobre vocês. Mas conta aí, por favor, assim, depende que tenha acontecido alguma coisa engraçada, não, assim, de bastidores. É tragicômica. Tá bom, mas pode ser. Aconteceu. Não, porque é o seguinte, em 1992, nós fomos tocar em Belém do Pará, do Pará, exatamente, na festa que tem lá, todo ano tem uma festa lá da igreja, uma festa marcante lá do Pará, e fizeram um palco, e teve um desfile, fizeram um palco que tem, como é que chama? O palco que tem como se fosse um T, assim, para fazer desfile, né? Ok, para poder avançar na plateia. Aí puxa a plateia e o público fica assim envolvendo. Aí nós estávamos tocando uma música que nós gravamos, isso em 1900 e... eu não me lembro, mas vou lembrar. E foi uma música que nós homenageamos, que foi muito amigo nosso, o Raul Seixas, que foi 10 mil anos atrás. Sim, sim. Que nós gravamos. Só que na hora da empolgação, o público está tão empolgado que o nosso guitarrista, o Ramos, nós falamos o seguinte: aproveita que esse palco é um T, e tava a luz lá, tudo, você vai tocando, e era tudo com sem fio, né? Você sem fio, a guitarra, é só ele plugar lá, não precisa nem plugar. Aí eu sei que ele tocou, e o palco era de mais ou menos uns 2 metros, ele conseguiu, ele foi correndo, tocando a luz em cima, ele empolgado, não deu outra. Ele caiu lá embaixo. Aí a gente, eu não sei nem se tem esse vídeo, não, eu não sabia se rir ou chorar, porque ele conseguiu cair, a gente olhando para baixo, e continuou tocando a música. Daqui a pouco levantaram ele conseguiu, não sei por que não aconteceu, ele conseguiu levantar e voltou e continuou tocando. Uau! Aí, daria até para dizer que foi de propósito, né? Cômica. Daria para dizer que foi de propósito. O cara cair mais ou menos de 2 metros, aqueles palcos assim que tem um desfile. Rapaz, esse foi um traje cômico. Esse aí foi o que eu mais me lembro. Assim, tá. E agora, por favor, tá? Eu sei que tá querendo esconder o jogo, mas por favor, conta um episódio assim, de repente mais um pouquinho mais apimentado, mas assim, culpa a tua adolescência, culpa assim, os velhos tempos, assim. Por favor, sim, você não precisa ser contigo. Ai, não cita nome, mas alguma coisa de repente, assim, a ver com fãs, alguma coisa, por favor, tô de joelhos aqui no milho implorando. Rapaz. Porra, mas tu é chato, hein, Marco Antônio? Você quer tirar o trampo do cara? Eu tô louco pra ouvir, mas é que o João tá se fazendo. Não, quem sabe até terminar o papo nosso, eu vou lembrar, porque lembrar de garoto, porque naquela época, isso eu posso contar paralelo, naquela época era, não é como é hoje, é moleza pra tudo, mas naquela época, quando nós começamos o Conjunto 65, começou a ditadura. É. Sim, sim. Ali o bicho pegava. E nós demos a nossa sorte, porque o nosso envolvimento era com música. Mas os outros da universidade, essas coisas, não é? Verdade. Isso aí tem a história, tem essas histórias todas, né? Mas o nosso tempo era um negócio assim que você tinha que andar com documento, você tinha que andar com tudo, você não podia. Até tinha músicas que a gente queria gravar e tinha que levar para a censura. Uhum. Levar para Brasília. Uhum. Para autorizar. Então eu tinha que tomar um cuidado com tudo, que senão você ia para a forca. Não, sem contar também que grande parte das canções de vocês são bem atemporais, né? Não são canções necessariamente politizadas, diríamos assim. São canções que falam de amor, de diversão, de felicidade. Por isso até que é uma das razões, eu acho, que vocês ainda estão atuais. Quantos dos integrantes originais vocês ainda têm? Olha, o seguinte, da nossa época, eu sou o Zé, o que eu chamo Zero, né? Comecei, então eu tenho 52 anos. Não. O Luiz Cláudio, porque naquela época nós estávamos fazendo baile e tinha que tocar inglês, não adiantava. Você tinha que fazer o baile em inglês, francês ou italiano, né? Uhum. Quer dizer, então nós tínhamos que ter, que já tinha, era eu, Almir, cantando. Tinha o Cleudinho no teclado, o Lécio, o Pedrinho e Miguel. Mas aí nós sentimos a necessidade, em 1969, que tinha que dar uma mexida no nosso baile, que era onde a gente dava o nosso dinheiro todo pesado que a gente ganhava, era fazendo os bailes, né? Uhum. E ficou bom porque os bailes começaram, eram muito cheios, aí a gente começou a gravar disco, aconteceu. Então, o que acontecia? O Luiz Cláudio entrou em 69 para cantar música, só música em inglês. Uhum. E ele era meio, ele era meio vocal step também em português, né? Não, e fazia vocal para o disco, uhum, tudo bem. Mas na hora do baile, na nossa época, tinha que cantar música estrangeira. Uhum. Tanto é que a gente lembra das rádios mundial, aquelas coisas, claro, todas, uhum, que só tinha que tocar música em inglês. Então o Luiz entrou em 69. Do início tem eu, que continuo, saíram o Almir, né, que saiu em 1980. Depois tá em Pernambuco? É, e voltou em 90. Não, e não, depois ele voltou, né? 2002, eu acho que ele voltou, né? Não, voltou em 92. Tá. Depois saiu de novo. Porque ele saiu em 80, quando nós estávamos no auge, estourando. Porque eles botaram na cabeça dele que podia fazer uma carreira solo. Carreira solo. Uhum. É normal, os cantores todos de banda é assim, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Ele saiu em 80, aí quem entrou? Michael Sullivan. Uhum. Aí o Sullivan entrou em 80, aí ficou até 88. O Sullivan ficou, depois com a carreira dele de compositor, produtor, isso, essas coisas todas, não deu para acompanhar. Isso. Sem contar que nos anos 70 ele já tinha gravado em inglês também, né? Foi, não, em 70, acho que 76, eu acho que ele tinha gravado em inglês já também. Foi o My Life, o nome. Isso, My Life, exatamente. Ele estava, até então, no grupo do Renato e os Blue Caps. Uhum, uhum. Ele era, uhum, do Blue Caps. Uhum. Aí ele gravou em 76, aí passou um tempo, aí passou a ser Michael Sullivan, que ele era Ivanilton de Souza Lima. Isso. O nome dele. Uhum. Aí a carreira dele começou a ir por outro caminho. Quando o Almir saiu, e nós sabíamos e nós sentimos, até conversando com o pessoal, que ele tinha um timbre parecido com o do Almir. Uhum. Ele é pernambucano, né? O Almir também. Aí nós trouxemos o Sullivan. Legal. Aí o Sullivan ficou. Logo depois, em 88, ele teve que sair em função da carreira dele, compositor, de composto para todo mundo, Xuxa, composto para todo mundo. Não, olha, basta dizer que na década de 90, 80, no final de 80, 90, de 10 músicas que tocava no Brasil, 9 eram do Sullivan Massadas. Sullivan Massadas, a dupla. Não, e ele nos deu, em 86, um grande sucesso nosso, que foi uma coisa assim que marcou em 86, nós ganhamos um disco de platina com essa música. Foi Por Causa de Você. 86, esse disco. E foi foi muito marcante. Aí depois ele saiu, né? Quer dizer, seguiu a carreira dele, né? Nos anos 80, vocês também tiveram canção, obviamente, na novela Elas por Elas. Tem tudo a ver, precisa uma abertura, tá, no YouTube, pra quem quiser relembrar, com a Sandra Breia e tudo mais, aquele clima também de abertura, até tinha a ver com isso, com amigas que eram da época de baile e anos depois juntas, né, a música, não, Elas por Elas, também no Guerra dos Sexos também. E interessante, rapaz, nós demos uma sorte incrível, porque nós a gente conseguiu, o Boni gostou na época da nossa música, aí gravamos com arranjo. Quem fez esse arranjo foi até o Lincoln Olivetti. Ah, é? Foi o Lincoln Olivetti? É mesmo? As músicas do arranjo do Lincoln Olivetti. Sabe por quê? Porque a canção, se eu não me engano, é uma letra, se eu não me engano, é do Nelson Motta. É isso que eu quero dizer. Então, o Elas por Elas, que foi de 82, a música, Augusto César, que era o nosso guitarrista na época, e Nelson Motta a letra. Aí depois, demos outra sorte. Seguida essa novela, o Boni gostou da outra música nossa, nós gravamos em 83, Guerra de Sexo. Que a música era do deixa eu ver quem era, Augusto César, e era Cláudio, como é o nome dele, rapaz? É famoso o cara. Peraí, Cláudio. Não vou me lembrar. A memória tá apagando um pouco. E teve esse Guerra do Sexo, que também foi um grande sucesso. Né? Acho que a novela era do Cassiano Gabus Mendes, até, eu acho que era. Isso. Tá. Assim, ó, eu quero deixar uma coisa avisar, o João já sabe disso, mas eu queria falar pro público que tá nos ouvindo, e não para de escrever, por sinal, assim, ó, que antes de mais nada, na sexta passada, né, infelizmente é importante citar isso, o Miguel Ângelo, que estava desde 85 no grupo, no grupo The Fevers, faleceu. Eu entrei em contato até com o empresário de vocês, o José Carlos Marinho, porque a gente já tinha marcado, tipo assim, uns 5 dias antes, isso. E daí entrei em contato contigo também, porque a gente achava até, o João, quando me informou até no ar, a gente pensou até que a gente ia ter que desmarcar, né, marcar para outro dia. E só queria agradecer aqui, ao vivo, tá, pela tua cooperação, pela tua atenção, e pelo do teu empresário, do José Carlos Marinho, porque vocês mesmos disseram, não, Marco, vamos continuar aí, sabe, vamos fazer, já está tudo marcadinho, sem problema nenhum, a gente isso, conversa sobre isso. Isso tem nome, profissionalismo. Não, exatamente. E isso tem nome. Porque aquele negócio até a gente diz assim, né, o show tem que continuar. Exatamente. Deixou o Miguel, Até eu passei batido. Mas o Miguel, ele veio durante um mês, dois meses com algum problema e tal, e aí arranjamos um substituto para os shows e tal. E a gente achava que ele ia se recuperar, né? Mas aí, sabe como é que é? Aí começa a complicar o negócio aqui, complica ali. Aí na sexta-feira passada, não teve jeito, né? Teve problemas separados. Então, não é para acabar numa nota ruim, esse nosso papo, mas eu acho importante agradecer e também deixar, né? A gente agradece o apoio de vocês aí, o carinho. E aquele negócio, né? Tanto é que já nessa sexta-feira ele já está viajando para Recife. E Recife e Natal, né? Uau, o show não para mesmo, então. Não, o show não para, porque é a nossa vida, eu tenho certeza que lá de cima também, porque, olha, foi um cara espetacular, ele entrou no conjunto em 1985. Isso. Com 32 anos, um cara super, maestro, que ele fazia alguns arranjos, o cara que tocava muito, o cara... participante, cumpridor de tudo que a gente podia falar de bom, a gente tem que falar dele. Eu só tenho lido coisas boas a respeito, e inclusive tem amigos que em off que eu conheciam me contaram que não, aquele tipo de pessoa que não tem reclamação nenhuma fora do palco, nem nada. É o cara do bem, aquele cara que, e quando ele subia no palco, ele tocava com o coração, com tudo, porque o nosso show, e mesmo o pessoal todo nosso, cada vez que a gente toca nossas músicas, olha, por exemplo, se você pegar de 70, 71 mais de roda, quantos anos a gente está tocando essa música? É uma emoção toda vez que a gente toca, porque quando a gente dá os acordes, o pessoal canta, caramba, que isso? Uma música de 1971, nós estamos em 2017. O pessoal canta com pulmão mesmo, com vontade, né? Eu sou péssimo em despedidas ou micro despedidas, mas eu quero agradecer, o João também obviamente está nos escutando, está pronto para falar aí, mas agradecer a tua atenção, tá? O teu carinho e, mais 50 anos de sucesso para vocês aí, porque vocês merecem e muita gente deu o primeiro beijo. E ao som de Fivers. Vocês com na trilha sonora. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado. E eu tenho também uma curiosidade, sempre se falando primeiro dessas coisas, principalmente em lugares que a gente tem ido assim, eu levo susto que tem garotos que já cresceram, que o pai colocou o nome Liebert. Olha, Liebert é um nome. E tua homenagem? O pai é fã, e o cara, o pai trouxe o filho aqui, eu tenho fã. Mas Liebert, só uma pergunta. Só uma coisinha. Mas é só em tua homenagem, né? Não é nada mais a ver com isso. Não tem a ver com tuas viagens, né? Não, agora... por favor, aqui, sabe como é que é? Aqui o jogo é limpo, por favor. Diz pra mim que é só em homenagem. Diz pra mim que é só em homenagem, por favor. É só em homenagem, né? Ah, tá, te conheci pelo disco e pelos shows. Tudo bem. Agora, Liebert, eu quero dizer uma coisa a você. Eu tenho 65 anos, acompanho vocês desde o começo, e quero dizer a você o seguinte, nunca se esqueça que nós não somos velhos, nós somos clássicos. Mas aí é que está, eu sou um brincalhão, olha, o que eu mais gosto é de bater papo, você já notou que eu gosto de falar, sim, bater papo. E outra coisa, eu completei em janeiro, agora 70, né? Mas eu continuo com 40. Até brinquei, 70, azar de 70. É simples você. É simples você saber disso. Uma Mercedes-Benz 2015 é velha. Uma Mercedes 1930 é um clássico. Nós somos clássicos, não somos velhos. Por isso que eu brinco, tô com 70, tô, mas olha, azar dele, eu tô com 40. Eu também, tô com 65, e daí? Ou somos jovens há mais tempo. Mas sabe o que é? Nós temos que ter isso, é alegria, é prazer, é valorizar. Hoje eu valorizo tudo mais, eu gosto de tudo, meus filhos todos grandes, eu valorizo. Hoje em dia eu tenho prazer, hoje o meu olhar é diferente, né? Naquela época já foi, agora é outra visão. Liebert, muito obrigado. Só um pouquinho, como é que as pessoas podem ficar sabendo já com um pouco de antecedência, de shows e tudo mais? Fala um pouquinho do site de vocês, pode ser? Não, é www.thefivers, tudo junto, né? F-E-V-R-S, arroba foi antes. Ei? Deixa eu ver, arroba.com. Não, é não.com.br, né? Arroba na rua é e-mail, né? Exatamente, www.thefivers.com.br. Isso. Tá bom. Liebert, de novo, um grande abraço e obrigado mesmo. Não precisava, você podia ter desmarcado tudo, mas tá um abraço mesmo, tá? De coração e é, como a gente comentou antes, é por esse profissionalismo de vocês que faz... vocês ainda serem tão requisitados para os shows e tudo mais ao redor do Brasil, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Quando você quiser falar comigo, você já tem meu telefone, então já. Maior prazer bater papo sobre tudo aí, eu tô aí. E outra muito coisa, obrigado, daqui a umas 2 horas vai estar na página da rádio no SoundCloud para todo sempre. Então vai estar igual, lá no SoundCloud. E não esqueça de ver a minha música, Liebert. Ah, não, fica tranquilo. Eu vou dar uma pesquisada. Tá, eu passarei o link para ti de quando tiver a gravação disponível, tá bom? Tá, agora outra coisa, você entrando também no YouTube, é Década Explosiva. No, eu produzi esses discos muito e tenho filmes participando cantando em inglês. E tem também participando de outros cantores também que nos ajudaram a. Porque tinha que gravar em inglês e aquele grande sucesso. Década Explosiva. Como é que é o nome? Repete, por favor. É Década Explosiva o nome do disco. Já achei, tá aqui. Já achei. Já viu aí? Tem uma opção. Tem o Almir cantando em inglês, a Luiz Carlos canta a maior parte das músicas, tem um menino do Roupa Nova. Que eu, porque também não tinha os nomes no disco. Mas era tipo o melhor disco que a Odeon lançava. E a gente ganhava lá, todo mundo dava seu dinheiro e fazia esse disco. Mas dando vida nessa coletânea do Deck Explosiva, espetacular. Sensacional mesmo. Muito obrigado de novo pelo teu tempo, tá bom? Qualquer coisa que vocês quiserem, é só ligar. Um abraço. Um abraço, querido. Tchau. Tchau. Ô, Marco Antônio. E aí, fala, queridão. E olha, não tem o que falar, cara. Não, não tem, além de tudo, uma simpatia. Eu vou tocar um trechinho aqui de Barbarella e depois a gente vai lá. Mas só uma perguntinha. Eu sei que tu adoras essa canção, eu também gosto. Mas ela fez sucesso nas rádios? Acho que não, né? Acho que não. Acho que não. Tá. Essa é a grande Barbarella com eles. Pois é, eu acho que não fez sucesso na rádio, né? Não, eu acho não que é mais fez. Pra fã mesmo, né? É mais pra fã e pra quem gosta mesmo, viu? Tá, perfeitaço. Vamos começar então essa nossa viagem do tempo aqui pela música? Pera aí que eu já tô acertando aqui pra gente Sem começar problema. A nossa a gente bagaça começar aqui. Com anos 50, então, pra variar. Você fez uma outra entrevista fantástica, cara. Tá. Fantástico. Obrigado, mas a gente tem que dar crédito, obviamente, para o entrevistado, sabe? Que tirar água de pedra é impossível, né? E com o Lieber, por exemplo, nossa. Mas tem aquele negócio de você saber escolher um entrevistado, que é muito importante também. Se você souber escolher um entrevistado, e ele é muito simpático, viu? Porque tem cara que é nojento. Também, né? Fazer um pouquinho do dever de casa aqui e também ver durante o papo, já que é ao vivo, né? A gente tem que ver também, por exemplo, tinha coisas que eu ia perguntar, que não perguntei, coisas que eu não ia perguntar, que eu perguntei. E então acho que é isso aí. Mas ele, obviamente, dá pano pra manga em matéria de papo. Daria pra gente ficar a noite inteira, dá. Né? Bom, vamos lá. Vai lá, Fufuinha. Oh, got a date with a real cute chick, and I just can't wait, 'cause she's just slick. All the guys just roll at her at school. One asked this girl, theme steady date. Got a hot rod car, shiny just like new. Won't get too far, but who wants to? Just wanna park where it's so dark. Girl, beam steady date. I bought this girl a racing ring. I hope that she will let. I bought my girl just anything, and she would say she don't let care. Gonna take this chick to a quiet place, then mine it quick. We'll soon embrace. With me, I'll bring that friendship ring. Beam steady date. Viaje com a Soul Fighter, a máquina do sol. Don't let go. Don't take this chick to a fireplace. Then mighty quick, we'll soon embrace. With me I'll bring that friendship ring, and then I'll say, beam steady date, beam steady date, beam steady date. Marco Antônio, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu dei uma vacilada, viu? Eu devia ter colocado o Fufunha, porque conhece tudo de Fivers, absolutamente tudo. Ah, é mesmo? É, você mesmo? Não pode se esquecer que grande parte da vida profissional do Fufunha foi em rádio AM. Ele claro, conhece claro, claro. Tudo mas dos bom, Fivers. Mas o bacana é que os Fivers eram AM, FM, né? Eles tiveram esse crossover, esse apelo crossover, né? De classe A, B, C, D e E. Quer dizer, direto, né? Isso que é interessante na banda também. Você pergunta pro Fufunha, essa foi sucesso, essa não foi sucesso, essa tocou, tinha fulano, nossa, entrou cicrano, saiu beltrano, sabe tudo de Fivers. Ah, maravilha, maravilha, puxa. Bom, vamos lá. Tá, mas igual, assim, ó, essa canção é de 58, o nome é Be My Steady Date. Date, no caso, seria alguma coisa como a pessoa com quem o cara sai, né? Então, no caso, ele tá pedindo pra moça ser a fixa dele. Ah, tá. É de 58, o nome do cantor o nome de batismo é Fabiano Anthony Forte, ou mais conhecido como Fabian, né? Ele foi um daqueles primeiros, aquelas primeiras sensações teen, aqueles ídolos jovens, considerados fabricados, porque a gente pode ver se ele não tem grande voz, mas como era boa pinta, um produtor o descobriu num dia que ele estava levando, que o pai dele teve um problema de saúde, e ele estava levando o pai na ambulância, e um produtor o viu e ofereceu o cartão. E daí ele aproveitou, ele nunca tinha, não tinha plano nenhum, ele tinha tipo 14 ou 15 anos, ele não tinha plano nenhum de ser cantor, nem ator, mas ele viu que era uma chance, já que o pai dele até ficou muito doente muito tempo, e ele teve que meio que ser o provedor da casa. Ele nasceu na região sul da Filadélfia, colega do Bobby Rydell e do Frank Avalon, né, que a gente já citou outros programas, mas né, o Frank, por sinal, até o aconselhou a ir em frente com a carreira, e ele também foi ator, o Fabian, e por sinal até, ele nasceu em 1943, em fevereiro de 43, filho de Josephine e Domenico Forte. Ele tem mais de 30 filmes em que ele participou. Ele também se apresenta já há cerca de 25 anos com o Bobby Rydell e o Frank Avalon, os três juntos, numa série de shows que se chama de Golden Boys of Rock, né? Então, um público assim bem nostálgico. E o que eu posso dizer? E em 2002 ele recebeu uma estrela na Calçada da Fama. Ele... Deixa eu ver também o que eu podia dizer. Ah, ele fez filmes como Fúria no Alasca, com John Wayne, Dizem que é Amor, no Brasil, esse era o título brasileiro, em inglês era High Time, que era com Bing Crosby, uma espécie foi meio que refilmado de forma disfarçada com o Rodney Dangerfield, aquele De Volta às Aulas, a trama era a mesma, nos anos 80, ele fez também Férias do Papai e Minha Querida Brigitte, esses dois filmes com Jimmy Stewart. Ele não é muito valorizado, né? As pessoas normalmente quando querem falar assim, por exemplo, quem é que começou essa praga do Justin Bieber? Tem a tendência de chamar nos últimos anos do primeiro Justin Bieber. Eu acho ele bem interessante. O cara é esforçadíssimo, né? Não tem grande voz e não dançava muito bem. Mas, tudo bem. Seriado que ele participou, vai gostar, Homem da Virgínia. Sim. Né, isso, ele fez mais de um papel até em episódios diferentes, né, aquele seriado, o pessoal se lembra, com o Doug McClure, né, acho que teve bem uns 230 episódios, né, isso. Ratos do Deserto, Daniel Boone, né, ele também fez uma comédia que misturava biquíni com ficção científica, estrelada pelo Vincent Price, era Bonecas Explosivas, dirigido pelo grande italiano Mario Bava. Deixa eu ver o que mais podia dizer. Ele canta, a voz dele pode ser ouvida nesse filme Dívida de Amor, no filme Dívida de Amor, que foi o veículo que o lançou, era inspirado numa canção dele, Hound Dog Man, também nesse filme que eu falei, do Fúria no Alasca, e Esconderijo para o Amor. Ele aparece como ator e a voz dele é ouvida na trilha sonora também. Então, quer dizer, é isso aí. Vamos tocar um dos maiores hits dele, que foi em 59. Turn loose. Turn loose, I'll say. This is the first time I ever felt this way. Gonna get a thousand kicks or kiss a thousand chicks. So turn me loose. Turn me loose. Turn me loose, I'll say. Gonna rock and roll long as the band's gonna play. Gonna holler, gonna shout, I'll knock myself right out. So turn me loose, turn me loose. Justin Bieber dos anos 50. É, essa canção Turn Me Loose, quer dizer, literalmente, né, me liberta, ou seja, me deixa solta, e é de 59 e fez muito sucesso nos Estados Unidos e no Canadá. Deixa eu ver também. Vamos para os anos 60? Vambora. Tá. Bravo, foi. Was a day like today when I met you. The sun was shining down on the sea. I held your hand and whispered softly, you are all the world to me. But that was last summer, and I wish it was last summer now. Strolled along the beach in the moonlight, throwing pebbles into the waves. Little things like this I remember, how I loved those lazy days. But that was last summer, and I wish it was last summer now. We spent such happy hours together. We went everywhere. Those strolls along the beach in the moonlight. We didn't have a worry or care. But when our holidays were over, and I had to see you up on the train, promise to write me a letter, but that letter never came. But that was last summer, and I wish it was last summer now. We spent such happy hours together. We went everywhere. Those strolls along the beach in the moonlight. We didn't have a worry or care. But when our holidays were over, and I had to see you up on the train, you promised to write me a letter, but that letter never came. That was last summer, and I wish it was last summer now. But that was last summer, and I wish it was last summer now. But that was Marco Antônio. Essa canção Last Summer, ou seja, no último verão, é de 67. Eu escolhi uma canção lenta porque eles têm uma pegada, em geral, nas canções bem mais pesada. A gente vai ouvir até o maior hit deles, que é de 65, daqui a pouco um trecho. Mas o caso dessa banda se chama The Troggs, T de Thiago, R-O-G-G-S. Na verdade, era uma espécie de abreviação para The Troglodytes, né, os trogloditas. Caso eles são considerados meio que uma banda meio proto-punk, assim, meio que... quase como se as bandas de garagem e as bandas com uma pegada punk devessem muito a eles. Por sinal, até a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, Wild Thing, os Fivas gravaram lá para 75 uma versão chamada Gata. Mas, de qualquer forma, vou falar um pouquinho mais aqui do The Troggs. Eles são de Andover, que é uma cidade uns 110 km de Londres, na região de Hampshire. e outros sucessos foram Wild Thing, With a Girl Like You e Love's All Around. A citação musical a essa banda no clássico do Michelangelo Antonioni Blow Up, depois daquele beijo, aquele clássico de 66, uma comédia romântica chamada Simplesmente Amor, feita acho que com uns 12 anos, que até tinha uma participação do Rodrigo Santoro, uma comédia inglesa. O Jimi Hendrix e o grupo Queen eram super fãs da banda, e eles podem ser ouvidos em filmes como Quatro Casamentos e um Funeral, Totalmente Selvagem, no argentino Plata Queimada, num filme fraquinho do diretor alemão Wim Wenders, que era Os Belos Dias de Aranjuez, nas séries Barrados no Baile, Anos Incríveis, Contratempos e outras. Vamos ouvir um trecho aí do maior hit dele de 65, Wild Thing? Wild Thing, you make my heart sing. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. Come on and hold me tight. I love you. E foi lá. A revista Rolling Stone, até americana, considera essa canção uma das 100 maiores canções de rock and roll de todos os tempos. Vamos para os anos 70? Vambora. Tá. Vai lá, Fufunha. Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. Nighttime in the switching yard. Listen to the train. Listen to the train. Listen to the train. Listen to the track. Marcão. A canção aí é de 78, o nome é Nighttime in the Switching Yard. A gente já tinha tocado uma outra canção obscura desse mesmo cantor. O nome dele é Warren Zevon, né, o sobrenome Z-E-V-O-N. O maior hit dele foi Werewolves of London, que é de 78 também. A gente daqui a pouco está com um trechinho. Mas, de qualquer forma, o Zevon, ele nasceu em 1947 e faleceu em 2003 de câncer na pleura. Interessante que ele já tinha substituído o Paul Schaefer, que é o diretor musical do programa do Dave Letterman, uma vez que o Paul Schaefer não pôde se apresentar. Ele era um dos cantores favoritos do Dave Letterman, e quando ele foi diagnosticado, ou seja, cerca de 11 meses antes de falecer, o Dave Letterman o chamou ao programa, e em vez de ter vários convidados, ele fez um programa inteiro só com esse Warren Zevon. Foi lá por, eu diria, foi 2002, ou seja, né, um pouquinho antes dele falecer. A gente tinha citado outra vez no programa, me lembro que até rixes muito, porque ele é filho de uma mormon com um gangster russo, que tinha imigrado para os Estados Unidos, para Chicago. E eu consegui mais uns detalhezinhos. O pai dele era imigrante da Rússia, né, o sobrenome original era Zivotovsky, e olha só, e ele era expert, ele era bookie, né, ou seja, era expert em né, contagem aquelas do como é que é, das apostas, né. Sim. Organizava as apostas. Era um bookmaker. Isso, bookmaker, exatamente. Era jogos ilegais de dados e cavalos. E trabalhava pro gangster Mickey Cohen, que é um gangster judeu, assim. Exatamente. Um dos caras mais barra pesada da face da terra. Pois é. Pois ele não era o braço direito, mas era um dos soldiers, digamos assim, um dos empregados do gente do boa, gente boa. Gente muito boa. O Zivon teve a composição dele incluída na trilha sonora de Pedidos na Noite. Ele foi aluno por um breve período do pianista russo, que também estava morando nos Estados Unidos, Igor Stravinsky, não é pouca coisa. E ele, tirando a canção que a gente vai tocar agora, que vendeu um pouco, ele nunca foi um cara de grandes vendas, né? Mas o interessante é que na hora de gravar, gente como o pessoal do R.E.M., o Bob Dylan, o Don Henley, do Eagles, e o Brian Setzer, do Stray Cats, não hesitaram em participar de disco dele. A canção que a gente vai ver agora é um trecho, Werewolves of London. Ela mistura humor, influência de filmes de terror e suspense dos anos 40 e 50, e metáforas de gigolos que faturam uma bela grana saindo com balzacas. O Warren Zevon pode ser ouvido em trilhas como Acordo do Dinheiro, Armadilhas do Amor, Coisa para se fazer em Denver quando se está morto, um filme que eu e tu gostamos bastante. Muito, do programa, muito, né? Muito. E num nostálgico drama italiano chamado Radio Freccia, e em séries como Boston Legal, no Brasil era Justiça Sem Limites, era com William Shatner, com Jim Spader e a Candice Bergen. No CSI original, CSI original, aquele que era com Larry Fishburne. Tá. Isso. Num seriado chamado Californication, e num seriado que gostas muito e a Grazi também adora, que é o Dr. House. Olha, então, se eu não me falha a memória, Boston Legal também tinha a Sandra Dee, que foi do Partridge Family. Desculpa, aquela ali tá falando é Day, né? Sandra Day, né? Ela tava nesse seriado? Eu acho que não. Será que tava? Eu me lembro que ela fez. Não, você tá confundindo com qual? L.A. Law. Isso. L.A. Law, que era com Corbin Burnson e o Harry Hamlin. Isso. E ela era lindíssima. Exatamente. Minha irmã adorava até. Esse Justiça Sem Limites, Boston Legal, é mais recente. E era com o William Shatner, acho que dependendo do papel da vida dele, que é de cara rico e que não hesita para dar facada nas costas, aquela antipatia dele, uma antipatia carismática, foi perfeita pro papel. Vamos dar um trechinho do Werewolves of London, pra você se lembrar? Thank you. saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks, gonna get a big dish of beef chow mein. Ah, werewolves of London. Essa aqui eu me lembro. É, essa canção eu adoro. Vamos para os anos 80, então? Vambora. Vamos lá, uma canção de 83. Minutinho. Vamos lá, Fufu. Do grupo Fevers. Exatamente. Uma que não fez muito sucesso, mas é uma canção que eu adoro. E aí, os grandes Fevers, Marco Antônio. É, essa canção, o nome é Grande Rio, não fez sucesso em 80, de 83, eu acho, aquelas injustiças, né? A gente não sabe por que, daqui a pouco não fez parte de novela, foi por isso, porque eu acho excepcional. Vamos daí, só para finalizar, a gente toca daí um trechinho do Elas por Elas, né, de 82, que é uma das maiores canções de nossa. Vem, vem. Grande e música. Aí, era pra tocar um trechinho, mas também não resistiu, né? Ah, tem coisa que não dá pra resistir. Não dá. Essa aí, né? Então, da canção Elas por Elas, o nome da canção, desculpa, da novela Elas por Elas, o nome da canção é Elas por Elas, é de 82, mega sucesso. Na minha opinião, uma das grandes canções pop do cancioneiro brasileiro, assim, é uma música, nossa, eu acho maravilhosa, impossível, se a canta meio deprê, né, não, e a pessoa toca isso, não tem como o pessoal sair pulando, e também, eu já até aconselho, se você um dia tiver aquelas festas, assim, que tem aquele pessoal, já tá no final, na finaleira, e tem gente que ainda não sacou que tá na hora de ir embora, não toque essa música, senão eles vão ficar mais tempo. Exatamente, o Marco Antônio tem aqui um pedido de alguns ouvintes, para você e eu, nós pensarmos em fazer alguns especiais também às terças-feiras, mas com grupos, por exemplo, a história dos Temptations, dos Four Tops, de Archibald and the Drells. Maravilha, a gente já meio que faz umas microversões disso, né? Mas, claro. E já deram até o nome, The Showtime History Music, para contar a história desses grupos e que fim levou cada um deles, porque muita gente não sabe mais que fim levou Four Tops, o Diabo 4. Começa... Sim, sem contar que tem até desses grupos aí que a gente sabe que eles estão... Nativa, hein? O nome é registrado, né? Então tem várias versões ao redor do mundo. Aí fica... Hoje a gente pode fazer. Pensa assim. Sobre isso que compensa, tá. Viu? Vai ser uma boa. Tá bom. Então agradeço a atenção e até sábado. Sábado e depois na terça-feira a gente volta no programa, tá bom? Ele não sabe, como é que é o nome do programa? O Marco de Hoje. Como é que é, Fofunha? É o Marco de Hoje, Marco Antônio. Sim, o Marco de Hoje, não é que eu já estava pensando no programa de sábado, aqui que é o nosso papo de manhã, mas de qualquer forma, obrigado e até mais então. Obrigado a você e parabéns, viu? Tá, muito obrigado, um abraço, valeu pela audiência, querido. Gente. Tchau. Um abraço.